plenar do dia 9 de junho de 2009. Convidamos o senhor Carlotto para fazer a leitura do texto bíblico. Felizes os íntegros em seu caminho, os que andam conforme a vontade de Javé. Felizes os que guardam os seus testemunhos, procurando-o de todo o coração, aqueles que andam no caminho dele, sem praticar a injustiça. Salmo 119, versículos 1 e 2. Solicito o senhor secretário que faça a leitura da ata. Ata número 4, extraordinária. Ata da segunda sessão extraordinária do primeiro período legislativo do biênio 2009-2010. Legislatura 2009-2012, primeira sessão aos 5 dias do mês de junho de 2009. Às 15 horas e 30 minutos, reuniu-se a Câmara de Vereadores de Pitanga com a presença dos seguintes vereadores: João Edival Aramone, presidente, Adelir Castilho Mandano Carijó, Aguinaldo Vujanos de Jesus, Ângelo Américo Branco Chemin Meco, Fabrício Duarte Olonca, Antônio Adir de Lara, Olga Stoski, primeira secretária, Edilson Vaz, vice-presidente, e Dirceu Agostinho Bassani, segundo secretário. Constatado o número legal de vereadores, o senhor presidente declarou aberta a sessão, após anunciar seu expediente de mesa. Matéria executiva, projeto de lei ordinária número 28/2009, concede aos servidores públicos municipais, ativos e inativos, pensionistas e integrantes do quadro de servidores públicos municipais, emprego e membro do conselho tutelar, revisão salarial, que especifica se dá outras previdências, por licitação de vereador Aguinaldo, foi colocado em apreciação do plenário a inclusão da matéria da pauta da ordem do dia dessa sessão. Aprovado por unanimidade em segundo, o senhor presidente suspendeu a sessão para as comissões exalçarem seus pareceres. Reaberta a sessão, passamos para a ordem do dia em única discussão e votação da emenda supressiva do número 1/2009 ao projeto de lei ordinária número 28/2009, rejeitada por maioria em única discussão e votação do projeto de lei ordinária número 28/2009, concede aos servidores públicos municipais, ativos e inativos, pensionistas e integrantes do quadro de emprego público e membros do conselho tutelar revisão salarial, que especifica e dá outras providências, aprovada por maioria de votos, sendo 6 votos favoráveis e 3 votos contrários. Registrando a manifestação de votos contrários dos vereadores Meco, Carijó e Adir, não havendo mais matérias a serem deliberadas, o senhor presidente encerrou a sessão às 15 horas e 50 minutos, e qual encontra-se gravado nos arquivos desta casa, a qual foi lavrada e presente a ata, e convocou outra sessão para o dia e hora regimental. Passo da liberdade em 5 de junho de 2009. João Edival Aramone e Augustoski. Ata número 20. Ata da primeira sessão ordinária do período legislativo do Boêmio de 2009-2010, da legislatura 2009-2012, 20ª sessão aos 2 dias do mês de junho de 2009, às 19 horas e 30 minutos, reuniu-se a Câmara de Vereadores de Pitanga com a presença dos seguintes vereadores: João Dival Aramone, presidente, Adelir Castilho Maldoni Carijó, Aguinaldo Vujanski de Jesus, Ando Américo Branco Chemin Meco, Antônio Adir de Laia, Fabrício Duarte Lone, Edilson Vaz, vice-presidente, e Dirceu Agostinho Bassano, segundo secretário, Olga Stoski, primeira secretária. Constatado o número legal de vereadores, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitou a leitura da ata da sessão anterior, a qual foi aprovada por unanimidade de votos, após anunciou-se expediente de mesa. Matéria do executivo, Veto ao autógrafo da Lei número 20/2009, referente ao projeto de Lei número 25/2009, sendo colocada em discussão em regime de urgência da matéria, a qual foi aprovado por unidade de votos, em seguida, por solicitação do vereador Aguinaldo, foi colocado em apreciação do plenário a inclusão da matéria da ordem do dia desta sessão, qual foi aprovado por maioria de votos, matéria do Legislativo. Requerimento número 147/2009, 148/2009, 149/2009, do vereador Adir. Correspondência recebida do período de 28/5/2009, 2/6/2009, anunciou-se a ordem do dia. Em única votação do veto ao autógrafo da Lei número 20/2009, ao projeto de lei ordinária número 25/2009, realizado em escrutínio secreto, tendo como resultado 6 votos favoráveis ao veto, 3 votos contrários ao veto, sendo então mantido o veto por maiorias, ficando registrados os votos contrários dos vereadores Cajó, Mec e Adir. Em seguida, passou-se ao expediente de plenário e ao pequeno expediente de explicações pessoais. Expedientes que foram utilizados para realizar no ato de entrega da moção de aplausos aos padres Paulo Fernando Francini, José Manuel Tinúcio e Adalto José Bona, para a comissão organizadora da reabilitação da Praça Padre Cassiano Waldo. Nada mais a tratar, o senhor presidente encerrou a sessão às 21h20, a qual encontra-se gravado nos arquivos desta casa, da qual foi lavrado o presente ato. O senhor presidente convocou outra sessão para o dia, hora regimental. Passo da Liberdade, em 2 de junho de 2009. João Divaldo Ramone e Augusto. Em discussão, ato. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. Matéria do Executivo. Projeto de Lei Ordinária 27/2009. Autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir por compra bem imóvel que especifica e dá outras providências. Matéria do Legislativo. Requerimentos. Número 151/2009 do vereador Ângelo Américo Branco Chemin Meco. Envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando a viabilização de iluminação pública, bem como urbanização do canteiro compreendido entre a BR-466 e a Marginal. Tal pedido visa deixar mais bonita e aconchegante a entrada da cidade, oferecendo um ar mais alegre às pessoas que vêm para a nossa cidade, ou até para aqueles que estão só de passagem pela BR-466. Número 152/2009, do vereador Ângelo Américo Branco Chemin Meco, o envio do ofício a Brasil Telecom, solicitando a instalação de um orelhão na Vila Rural de Barra Bonita. O local é composto por um total de 22 famílias e por mais de 15 chácaras que ficam ao redor da mesma. Quando há necessidade de utilização de um telefone, as pessoas precisam se deslocar por mais de 2 quilômetros, ou seja, até o distrito de Vila Nova. Sendo assim, visando uma maior estrutura à população daquela localidade, esperamos engariar tal pedido. Pedido de informações. Número 6/2009, do vereador Antônio Adir de Lara, com referência ao quadro próprio do magistério, informar com exatidão a qual a real impacto financeiro da folha de pagamento com a implantação da Lei número 1507, de 26/3/2009, encaminhar a relação dos servidores beneficiados com tal lei, demonstrando o valor recebido, incluindo as vantagens antes de implantação da lei e o valor com a implantação da lei. do Ministério Público Ofício 061-2009, encaminhando minuta de proposta de projeto de lei onde se institui obrigatoriedade da separação e destinação final dos resíduos sólidos domiciliares do município, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Pitanga, convite para participar da Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente a ser realizada no dia 24 de junho de 2009, a partir das 8 horas, no anfiteatro do Centro Social Urbano, do Ministério da Saúde, comunicando, informando a liberação de recursos financeiros para o município, através do Programa Pagamento de Pago Fixo com 5-2009, Municipal UFPR, no valor de R$ 49.802,92, da Câmara dos Deputados, ofício 021-2009, informando que o deputado Mário Eringer assumiu ouvidoria geral da Câmara dos Deputados, da Universidade Estadual do Centro-Oeste, Unicentro, ofício número 398, Unicentro, convidando para atividades ilusivas aos 19 anos da universidade a serem realizados no mês de junho de 2009. Pela ordem, presidente. Se mantém, presidente. Eu queria só fazer uma ressalva aqui, uma correção, que nesse requerimento 152, o qual foi até o distrito de Vila Nova, e é o distrito da Barra Bonita. É Barra Bonita. Eu não quis, mas é Vila Nova que está aqui. Só por uma, corrigir esse, que não é da Vila Nova, é da Barra Bonita. É que está aqui, Barra Bonita. Obrigado. Nesse momento, passando para o expediente do plenário, está livre a palavra. O vereador que quiser fazer uso dela. Peço a palavra, senhor presidente. Concedida a palavra. Senhor presidente, Enetes, nosso vereador aqui da gestão anterior, muito assistia os debates promovidos por Vossa Excelência na época em que exerceu muito bem os votos que recebeu da comunidade pitanguense e sempre defendeu dentro das suas virtudes. Quero cumprimentar hoje o meu filho, Fábio, que está assistindo a esta sessão. É um prazer tê-lo. Meu filho que está aí cursando o curso de agronomia em Campo Mourão, vai para o terceiro ano. E sempre tem a preocupação, porque ele vai de moto e de repente ele retorna e dá surpresa para a gente. E a gente fica sempre preocupado, porque nessas estradas o trânsito é sempre perigoso. Mas quando ele sai, a gente fica com o coração intranquilo, liga em seguida para ver se chegou bem. E quando ele chega em casa, para nós é sempre uma alegria. E não só para mim, mas como todos os pais que possuem os filhos estudando fora, tem esse sentimento de que só fica tranquilo quando eles estão perto. No último sábado, nós estivemos junto com o Sindicato Rural de Pitanga, em Campo Mourão, também representando a Câmara Municipal, senhor presidente, naquele evento, quando houve lá na localidade de Campo, no município de Campo Mourão, especificamente lá no CTG Fogo de Chão, um encontro com as senhoras agricultoras, produtores rurais, juntamente com a senadora Cátia Abreu, do estado do Tocantins, e que ela é atual presidente da Confederação Nacional da Agricultura. Pessoa competente, como vossas excelências acompanham via a mídia, onde na semana anterior a bancada ruralista, liderada pela nossa senadora, conseguiu que fosse aprovado um projeto e que certamente será sancionado pelo nosso presidente Lula, fazendo a legalização das áreas que compõem a Amazônia. Isso só vem dignificar seu trabalho e também legalizar aqueles produtores que se encontram lá e muitos aqui do sul do Brasil que foram incentivados pelo governo federal a desbravar aquela região. E o Sindicato Rural de Ipitanga também esteve presente. Nós levamos 70 agricultores. Saímos daqui 5h30 da manhã, onde fomos muito bem recepcionados também pelo presidente do Sindicato Rural de Campo Mourão. E lá estiveram também vários deputados federais, Moacir Miqueleto, do PMDB. Esteve também o deputado Ricardo Barros, esteve o Abelardo Lupion, enfim, deputados estaduais, defendendo a questão do Código Florestal, que hoje já não é mais Código Florestal em si, é Código Ambiental. Porque Código Florestal, aí vem citando somente o pessoal que está na agricultura, e o que nós queremos que seja um Código Ambiental que abranja também nós que moramos na cidade. Todos nós devemos contribuir para que tenhamos um bom ambiente. Então, parabéns a todas as senhoras que lá estiveram. E o número total foi de aproximadamente 2 mil pessoas, com 40 municípios participantes. Parabéns também a Dona Maria de Lara, esposa do seu João Macir de Lara, que naquele evento representou o município de Ipitanga, carregando a bandeira do nosso município. Recentemente, eu até não gosto de falar muitas coisas, mas recentemente aconteceu um evento em nossa cidade, evento social. Até não queria me manifestar, mas infelizmente, comentário houve aqui na cidade, e quando é citado um nome de um vereador, eu até entendo, porque quando nós colocamos o nosso nome para disputar um cargo público, nós estamos colocando o nosso nome, o julgamento da nossa família, muitas vezes, dos nossos filhos, nossos esposos, nossos pais, aqueles que possuem os pais vivos, infelizmente eu já não os tenho, mas o próprio vereador Aguinaldo, líder do governo, já passou por isso, que muitas vezes é citado o nome de familiares indevidamente. Isso não deveria acontecer. Eu respeito a opinião dos nobres pares, dos nobres vereadores. Cada um tem a sua opinião. Cada um foi eleito pelo seu partido, defende as regras do seu partido. E eu, como fui eleito por uma cadeira do PDT, sempre tive, desde o início, a responsabilidade de prestar contas ao meu partido. E através da presidência, o nosso presidente Luiz Carlos Zampieri, a única palavra que ele citou, uma frase, ele falou o seguinte: quando for tomar uma decisão, veja se está ao lado do povo. Veja se aquele projeto, se a tua atitude vai beneficiar uma classe ou vem contra os interesses da população. E através dessa frase eu procurei sempre seguir o que eu entendo que seja justo, Não porque eu não tenha capacidade de achar o que é certo ou o que é errado. Mas eu procuro colocar as decisões também para o partido. Num evento que aconteceu em nossa cidade, foi citado o meu nome, onde deu a entender que eu não tinha capacidade de tomar as decisões aqui nessa Câmara. Eu tenho, e quando eu tomo, eu não tomo porque eu quero, porque eu acho. Eu tomo com base no que é de direito e o que é certo. E também respeitando, como já falei anteriormente, as decisões dos outros colegas. Tanto eu espero que não seja verdade o que aconteceu. Mas quando foi citado também o vereador Carijó, pessoa respeitosa, que eu sempre estou aprendendo aqui nessa casa, um senhor que teve muito prejuízo financeiramente por acreditar nas pessoas, no passado, como agricultor, que às vezes as pessoas chegam e confundem a pessoa pública, que tem que fazer milagres, tem que avalizar terceiros, e isso custou muito caro para ele e para sua família, e que eu tenho conhecimento do passado, que ele até teve que se dispor dos bens para honrar o seu nome. Então, parabéns, vereador Carijó, pela sua vida pública e pela sua vida particular, que o senhor sacrificou a sua família, mas não deixou de honrar o seu nome. E até hoje o senhor vem pagando muito caro por isso. Vereador Meco, também, companheiro, Vossa Excelência, que no passado, às vezes eu não era dessa casa, mas acompanhava também. O senhor teve um crescimento muito grande nessa nova gestão. E onde o senhor, quando o senhor traz, quando vem aqui até essa tribuna, o senhor fala trazendo a realidade do município. Parabéns. Aprendi também, e estou aprendendo com o vereador Aguinaldo, uma pessoa, um doutor, que enquanto eu já trabalhava no sindicato rural, o senhor estava estudando, e eu sei o sacrifício que o seu pai, sua mãe, sua família fez para colocá-lo como doutor, e que muitas vezes, eu tenho certeza que eles deixaram de adquirir algum bem pessoal para colocar Vossa Excelência no seu curso, não deixando passar necessidades não pessoais, mas necessidades de livros, que eu tenho certeza que Vossa Excelência é hoje um profissional muito bem, não só no nosso município, mas também nos demais, graças à sua família. Então, eu respeito a Vossa Excelência como pessoa, como profissional, enfim. E nós, novos que estamos aqui, vereador Edilson, vereador Itana, vereador Dirceu, meu colega do PDT, vereador Fabrício, nós estamos aqui aprendendo com Vossa Excelência. Então, quando eu vi os projetos aqui, sempre falei, tudo que for de bom para o nosso município, nós estaremos juntos. E quando tiver projetos que nós vamos debater, aqui é o local, certo? Gostei muito, fiquei contente quando o vereador Carijó falou, aqui é o local de nós trocarmos ideias, discutirmos, mas quando nós saímos daqui de fora, nós somos amigos, estamos nos eventos da nossa cidade, representando nossa Câmara, com muita dignidade. Eu só quero dizer, para encerrar, que talvez nesse evento, o executivo, eu sei dos problemas que o município tem. Eu sei que são milhares de problemas, talvez todos os dias, todas as noites, que quando a pessoa se coloca num cargo público, ele não tem mais o horário para que ele atenda a população, é 24 horas. É com nós, e eu entendo também a posição do senhor prefeito. Às vezes ele está um pouco mais nervoso, creio eu, e também pelas atitudes que ele já teve em nosso município, teve muitas coisas boas aqui no nosso município. Sempre falei isso. Mas, de repente, naquele dia, não tinha conseguido, de repente, trazer mais melhorias para o nosso município. Mas, quando nós vamos pronunciar aqui em locais públicos, vamos pensar um pouquinho. Não vamos aí ofender a nossa parte pessoal, a nossa família. Eu quero dizer o seguinte, que eu continuo respeitando o executivo, o senhor prefeito, como pessoa, como pai de família, como prefeito, que vem fazendo, acho eu, vem fazendo um bom, ou pelo menos tentando fazer aqui um bom trabalho para o município de Pitanga. Muitas coisas tem que fazer para o nosso município. Como o vereador Carijó falou, quase que é impossível de nós colocar cascalho em tudo o nosso município. Nós sabemos disso. Mas ele tem demonstrado, juntamente com a sua equipe, que está batalhando por isso. Você é da parte, vereador? Pois não. A gente conhece a sua pessoa, sabe do seu caráter, do seu discernimento, da autonomia que tem quando realiza seus atos. E também sabe que muitas coisas colocadas por homens públicos, às vezes acabam levando a uma interpretação que não significa aquilo que realmente você pretendia. Eu estive, sim, nesse evento. Acho que ela tomou uma direção, na verdade, exagerada. Eu acho que jamais deixou-se, por parte do executivo, de respeitar a tua pessoa. Até porque o respeito que Vossa Excelência tem o fez com que o povo colocasse aqui nessa casa. Mas que depois, conversando serenamente, eu, principalmente, pude observar que o respeito continua existindo, sim, por sua pessoa. Não por mim, que isso não preciso falar. Mas por outras pessoas, que a gente prefere aqui não colocar o nome, e dizer que a preocupação, na verdade, é em se trabalhar e se procurar contar com o apoio e com a força de todos que integram essa casa aqui. Dizendo ao vereador Adir, Vossa Excelência, que não se preocupe, na verdade, com o que os outros falam, porque você o conhece bem. Não só os novos vereadores, executivos, mas principalmente a sua pessoa. E sabe o que é certo, e sabe o que é errado. E que aqui nessa casa, embora possamos ter divergências com relação a algumas matérias, realmente elas ficam aqui. Eu sempre coloquei isso, até seguindo sempre as palavras do vereador Carijó, que sempre deixou clara essa posição aqui, mas dizendo que por parte desse vereador aqui, pelo que eu ouvi do executivo também, não tenha dúvida que o respeito e a admiração pela sua pessoa, na verdade, continua existindo. E que qualquer discussão, ou que qualquer palavra, às vezes, que, de repente, numa discussão de ideais, possam haver divergências, e a gente sabe que o ser humano, às vezes, acaba cometendo alguns desvios, mas que o importante e fundamental é realmente que esses desvios eles não sejam permanentes e que sejam fruto, assim, do acaso e do estado de nervo. E eu acredito, sinceramente, que, de repente, essas palavras foram além do que deveriam, que não foram fruto, na verdade, de ódio, não foram fruto de maldade, e sim, talvez, da vontade de se trabalhar. E eu digo a Vossa Excelência que pode contar com respeito desse vereador, mesmo aqui dentro, nós, no futuro, venhamos a ter algumas divergências com relação a algumas matérias. Agradeço e quero dizer que, após essas minhas palavras, eu considero esse episódio encerrado. De minha parte, não será tocado mais neste assunto e fica encerrado. E o que eu digo é o seguinte, tudo que for para o bem do município de Ipitanga, sempre estarei junto. E finalizando, senhor presidente, quero convidar a todos e agradecer também a vossas excelências pela colaboração que estão dando à comunidade da Vila Planalto Santo Antônio, aonde nós teremos aí a nossa festividade no próximo domingo. E convido vocês para participarem, vossa excelência participarem. E mais uma vez, em nome da comunidade de Santo Antônio, agradeço a colaboração de todas as vossas excelências, porque como coordenador daquela comunidade eleito, nós estamos prestando um trabalho naquela comunidade. E como eu falei, esses dias fui fazer uma visita ao um dos fundadores daquela comunidade, ao compadre Rubens da Silva, que hoje ele continua participando daquela comunidade. Daqui uns anos, de repente nós não estaremos mais naquela comunidade, mas as pessoas que por lá passam vão lembrar de nós. Mesma coisa aqui dessa nossa Câmara de Vereadores. Quantas pessoas já passaram por aqui? Quantos vereadores que já faleceram? Que contribuíram para a grandiosidade aqui do nosso município? Muitas pessoas que nós não conhecemos, outras pessoas que nós conhecemos, mas que está registrado nos livros aqui da nossa Câmara. E o que nós esperamos que é do futuro, nossos filhos, nossos netos, que têm orgulho de dizer, um dia, o meu pai ou a minha mãe, vereadora Al, que não se encontra aqui hoje, futura mamãe, terão orgulho de dizer, meu pai contribuiu para o município de Ipitanga. Obrigado, presidente. Peço a palavra, senhor presidente. Concedida a palavra, senhor. Senhor presidente, demais vereadores, quero saudar os vereadores dessa casa. Em 93, quando fizemos parte do Legislativo de Ipitanga, o vereador Assir Pereira, pai do vereador Aguinaldo, ex-vereador da legislatura passada, Neto Teixeira, realmente, vereadores que se destacaram por seus trabalhos, funcionários municipais que aqui estão presentes, demais pessoas, o filho do vereador Adir, realmente, vereador Adir, eu consigo entender, sim. Consigo entender perfeitamente suas palavras quando Vossa Excelência se referiu quando os filhos saem. Também já passei por isso, realmente, a preocupação. E, na verdade, todo pai, toda mãe, a preocupação é diária. Quando o filho sai, quando não chega, foi para o colégio. Isso faz parte da vida e é realmente uma constante, essas preocupações. Mas, graças a Deus, que vai de nós ensinar os nossos filhos a ter um bom comportamento, se interesse pelos estudos, né, que isso eu acho importante, para que tenha uma vida digna, uma vida no caminho certo, orgulha qualquer pai. Como é bom ver um pai se orgulhando do filho que tem. Isso é importante. E todos nós queremos que os filhos sintam orgulho de nós também. Senhor presidente, gostaria de Vossa Excelência, lhe indicar aqui nessa tribuna, nesse momento, que seja enviado um voto pesar. O funcionário aqui, o senhor Leandro, procurador nas casas, do procurador da casa, Leandro Silva Raimundo, que perdeu o pai dele no dia 6, né, no sábado passado. Estava doente, enfermo, e faleceu Então eu gostaria que em nome da casa fosse enviado o voto pesar para a família do falecido pai dele, que é do senhor Ariraimundo. E quero parabenizar Vossa Excelência. É um ato que eu admiro, sim. Por isso que quero fazer de público, parabenizar Vossa Excelência como presidente dessa casa, por ter liberado o motorista da casa com o gol para levar ele na sexta-feira. Ele ainda visitou em Londrina, que estava na UTI, o pai dele. Ele foi lá e conseguiu ver o pai dele vivo ainda. E o pai dele faleceu no sábado. Então, parabéns, presidente, por essa sua atitude. Vereador Adir, eu escuto seguido, aquele programa da Coamo, e eu estava escutando de manhã o pronunciamento da senadora Cátia Abreu, que é presidente da Confederação Nacional da Agricultura, postura daquela mulher, conhecimento da área da agricultura, ela foi relatora daquele projeto, era um projeto que tinha de ser feito no Brasil, certas discussões inviabilizava a agricultura no país, praticamente. Então tem atitudes que temos de defender o meio ambiente, mas tem coisas que tem que ser modificado. E uma parte que me chamou muita atenção, eu admirei muito quando ela colocou, isso ela deve ter falado na palestra, porque foi no programa, em Campo Mourão, né? Quando tem a lei da encosta. Claro que a lei da Constituição Nacional, da Constituição, ela fala no geral, o Brasil todo. Mas o que é uma encosta? Que tipo que ela é? Qual é a largura daquele rio que tem uma encosta? Qual é um córregozinho que tem às vezes 1,5 metros de largura? Às vezes nem isso. É diferente. Ali que eu achei interessante. Tipo de solo. Você vai pegar aquele terreno lá no Mato Grosso, lá no Tocantins arenoso. Se você tirar 100 metros em costa, vai tudo dentro da água. É diferente. A nossa já é diferente. Então eu achei justa aquela colocação. Cada estado, cada município tem uma legislação diferente. O tipo do solo é diferente. Tem aquela encosta que é bem caída, mas ela vem caída até a beira do rio, do córrego ou do rio. Tem outros que vem uma caída e vai dar numa vagem. Quer dizer que é diferente. Isso que eu achei importante. Tem que ter o bom senso, o raciocínio. Isso que tem que ter. Então eu achei muito interessante isso aí, achei louvável e me admirei o conhecimento que ela tem nesta área. Quero agradecer a Vossa Excelência, vereador Adir, pelas palavras, consideração com a minha pessoa. Realmente, todo ser humano tem os caminhos, cada um traça um caminho na vida e toma as atitudes, e às vezes toma as atitudes, às vezes, para ajudar uma pessoa e acaba se prejudicando. Eu fui ajudar outras pessoas que acabei prejudicando a própria minha família. Eu abro o jogo e digo o quê? O tal de aval, né? Dizia um amigo meu assim, é melhor às vezes ficar um minuto vermelho que ficar vermelho por resto da vida. E eu tivesse ficado um minuto vermelho naquela época, eu não tinha ficado por muitos anos. Que me tirou da agricultura. E quem me conhece sabe que é uma área que eu tenho assim, um certo conhecimento e militei a vida inteira e gosto, e gostaria. E se eu tivesse um dia condições, voltaria de novo. De tanto que eu gosto e tenho admiração pela agricultura. Quero também comentar aqui, quando a vereadora Dir colocou aqui, há esses comentários sim, na nossa cidade, eu tive o cuidado e, para não fazer injustiça com ninguém, fiquei meditando e achando que às vezes podia ser um comentário, às vezes, que talvez não seria nem verdadeiro. E eu já vou dizendo direto o assunto. Por parte do prefeito, uma festa de aniversário, de seu aniversário, que os amigos estão me homenageando, que ele ofendeu o vereador Adir, o vereador Meco e o vereador Carijó. Mas a ofensa ao vereador Carijó e ao vereador Meco era só que nós comíamos no coxo do deputado Alexandre Cury. E o vereador Adir Era um poodle do presidente do sindicato. Me desculpe. Uma palavra? Essa ofensa. É uma parte só. Pois é um guapequinha. Não era um poodle, é um guapequinha que ele falou. Não, guapequinha, piorou. Vejam bem. Isso não é comentário, me desculpe, para ir numa festa de aniversário e fazer isso. Olha, eu tenho um respeito pelo vereador Aguinaldo, ele sabe disso. Os demais vereadores sabem disso. Mas numa festa de aniversário, eu não acredito em nervosismo por causa do município. Numa festa de aniversário, eu acho que é uma tentativa assim, ó, é absurda. Tem que ter ética, tem que ter respeito. E outra coisa, eu não vi nenhuma atitude de nenhum vereador dessa casa aqui que desrespeitasse a posição de pensamento de um voto aqui dentro. Cada um independente, eu já falei aqui, cada um independente do voto. Vota pela consciência, pelo aquilo que pensa. E eu não vi ninguém aqui votando contra o interesse do município, eu não vi, cada um achou que tinha de ser. Eu achei um absurdo. Eu acho que falar, segundo me falaram também, que lá tinha um telão, aquela coisa toda, eu acho que se eu ofender aqui, uma pessoa aqui, no microfone dessa casa, eu tenho que ter humildade e vir aqui pedir desculpas. Agora depois dizer lá, dizer, ah, não era isso, tem que vir aqui. Se eu ir lá na rádio, eu tenho que ir lá na rádio falar. Eu acho uma barbaridade. Eu acho que eu ajudei a eleger o deputado Alexandre Cury. Não me arrependi do meu voto, de jeito nenhum. Sinto orgulho do meu voto, porque está trabalhando pelo município de Pitanga, provou isso já. É só ver, só querer ver. 99% vou apoiar ele de novo. Se eu estiver vivo, com certeza estou apoiando ele de novo. Um deputado trabalhador. Tem atendido o que a gente pede, o que pode, porque também nós, vereadores, estamos solicitados a fazer tanta coisa e não podemos. Mas nós temos vontade, mas não conseguimos. O deputado não é diferente, o deputado também não consegue tudo que... Imagina o que vereador e prefeito pedem lá. Ele também não consegue resolver todos os problemas, né? Mas é um deputado atuante, é na área para viabilizar recursos para o município, um deputado na área social, deixou a sua marca. Tanto é que saiu de 45 mil e poucos votos para 130 e tantos mil votos. Provou. Não tem dúvida. Me orgulha muito, e nós pitanguenses, eu me orgulho muito, né, deputado trabalhador, como tem outros deputados bons aí. Mas é o deputado que tem o mando político aqui em Pitanga. Como temos deputados federais que trabalham pelo nosso município também. Bom, a gente se orgulha disso. Eu sempre digo, eu quero que o meu eleitor sinta orgulho de ter votado no Carijola. Tem que sentir orgulho do vereador que votou. E nós queremos sentir orgulho do nosso deputado estadual e o federal, nossos governantes. Não é assim que funciona? Então, eu quero dizer que, como eu acho que eu tenho o meu deputado, eu acho que tem outros que têm outros deputados, o prefeito mesmo, ele tem o deputado dele também. Então ele tem que respeitar, eu tenho que respeitar a opinião que ele tem, o deputado dele tem que respeitar o nosso. O meu deputado, o deputado Meco, de qualquer um, eu acho que tem que ter esse respeito. Eu acho isso bom. Eu até, no começo, não dei muita bola para isso, mas o comentário realmente na cidade está grande. E daí as pessoas vêm para o vereador, mas escuta, é verdade. Ó. A gente quer desconversar, dizer que de repente não é bem assim, mas parece que a coisa foi uma falta de respeito com a casa, até, eu acho que é falta de respeito com os demais vereadores. Tenho certeza, eles não precisam nem me dizer. Mas os vereadores que estiveram lá, dessa casa, tenho certeza que ficaram constrangidos. Lá naquele momento, eles devem ter ficado constrangidos. Porque eu duvido que eles comungassem com isso aí. Tenho certeza que não comungariam com aquela opinião. Então eu quero dizer que eu tenho o maior respeito por todos, respeito pela população, e eu agradeço a atenção de todos, muito obrigado. E parabéns, presidente, pela sua atitude, que nessas horas que a gente vê os verdadeiros amigos. Obrigado. Está livre o uso da palavra. Presidente, peço a palavra. Concedido a palavra. Presidente, vereadores, amigos aqui presentes. Eu pedi mais a palavra para justificar até o requerimento que o qual fiz para Brasil Telecom, porque tivemos uma correspondência até que aumentou a capacidade de instalação de orelhão, telefone público tipo orelhão. Em alguns lugares até ficou mais fácil, diminuiu a quantidade de pessoas para facilitar mais até a vida das pessoas. Eu também fiz esse pedido ali da Marginal, na entrada da cidade. Claro que são duas coisas que até mudam a imagem da nossa cidade. Seria a entrada da cidade, que é a Marginal, já foi pintada, está sendo gramado o jardim. Aí solicitamos até uma iluminação e algumas coisas que deixem mais bonita a entrada da cidade. E a outra é a rodoviária, que ainda continua feia. Mas eu acho que as pessoas que chegam, às vezes chegam meio dormindo, né? Quase que não veem. Mas eu acredito que nós temos que lutar, temos que pedir, e não parar de pedir, continuar pedindo, até mesmo implorando. Porque hoje nós passamos em outros municípios, nós vemos que as rodoviárias, que são quase que padrão, né, vereador Carijó? São quase que padrão no Paraná. E a nossa tá abandonada. Eu também queria até comentar quando o vereador falou sobre o deputado. Hoje nós tivemos até uma informação dessa parceria do deputado Alexandre Cury com o deputado Ricardo Barros, que tiveram com o Evandro da Sanepar, diretor da Sanepar, de Guarapuava, o qual está sendo destinado para o município de Pitanga, mais de 4 milhões na área da Sanepar. Quando a gente fala sobre isso, a gente vê que não... Ninguém vê, né? É uma obra que pouca gente enxerga, mas é uma obra para o futuro. Para o futuro que a gente fala sobre saúde. Porque o bem-estar para as pessoas virá com o decorrer do tempo. E parabenizar também, mais uma vez, a família Cury pelo investimento que está sendo feito, que hoje já, ou melhor, ontem, né, foi reinaugurado praticamente a Rádio Poema, com maior potência, com maior abrangência nos municípios vizinhos, o qual trará mais comodidade, a informação chega com mais tranquilidade, com mais certeza, e eu acho que tem que chegar com mais credibilidade. Porque, às vezes, nós escutamos coisas na rádio, ou nas rádios, que transformam um pouco a imagem de algumas pessoas. E depois que fala, é difícil de voltar atrás. É difícil de contornar. Mas nós temos notícia boa, até o deputado Ratinho Júnior também, com essa parceria com a Rádio Poema, com o Alexandre Cury, com o deputado, eu acredito que a credibilidade possa voltar. Mas eu queria dizer também, vereador Adir, que o duro quando esses comentários, quando esse tipo de comentário chega, o duro que numa bebedeira, numa festa, que seria uma festa para mais confraternização, uma festa que não envolveria a parte política. Mas como nós soubemos que foi esse telão, foi mais para homenagem ao aniversariante. Algumas pessoas que iam lá, falavam, mostravam esse companheirismo. E no final do discurso, que eu e o vereador comemos no coxo do deputado. Eu, por diversas vezes, comi com muitas pessoas e não entendo que seja coxo. Não entendi bem o que ele quis dizer, mas, de certa forma, até me senti elogiado, até porque, queira ou não queira, eu tenho o privilégio de comer junto com o deputado, no mesmo coxo. Né, vereador Calejão? Coisa que muitos não fazem, ou querem fazer e têm medo de fazer. Mas é sinceridade, ficou uma situação complicada porque nós temos que nos preservar. Se nós, como o senhor mesmo disse, vereador Adir, nós largamos a nossa família, ser vereador é abandonar a família. De certa forma é. Porque nós deixamos a nossa vida particular e abrimos ela para todo mundo. Todo mundo fala, todo mundo dá palpite. E com direito, porque muitas pessoas votaram, muitas pessoas acreditaram que nós íamos fazer uma diferença. E dali a pouco nós escutamos isso. É inadmissível, não tem como, não dá para entender o que foi o pensamento. Sendo que qualquer um de nós aqui dentro, qualquer um vereador, não é só aqui, em qualquer lugar, todos nós temos o direito de pensar, temos o direito de ter uma opinião. E como diz o senhor vereador Adir, eu também penso assim. Eu por diversas vezes até pensei em votar até contrário ou até positivo em algumas vezes. Mas se você analisar, se você pensar num todo, não vale a pena. E aí mudava o voto. Será que nós somos volúveis? Será que tanto faz? Não, não. De jeito nenhum. Concordo com o senhor quando o senhor diz que nós temos que ir pela maioria. Naturalmente que nenhum de nós irá contra projetos, objetivo que seja para o município. Naturalmente que não. E o objetivo, como várias vezes nós já falamos aqui, é o mesmo, tanto do prefeito, como dos vereadores, como do deputado, governador, o presidente, tudo é o mesmo. É o bem comum. Só que às vezes esse bem comum favorece algumas pessoas. Ou desfavorece algumas pessoas. É onde que a gente tem que avaliar, vereador. E eu concordo com o senhor que essa avaliação, essa soma tem que ser feita quase que instantânea, quase que um pouquinho antes do voto. E é onde pesa. É onde nós escutamos um comentário maldoso. É uma falta de ética. E quem se sujeita a participar, quem se sujeita a entrar numa política ou até concorrer a uma política, ganhando ou perdendo, mas quem ganha, quem chega, tem que ter ética. Tem que ter respeito, principalmente com a parte pessoal das pessoas, principalmente. Agora tenho certeza, vereador, se alguém tivesse falado do seu comportamento como vereador, tivesse questionado, ou meu, ou do vereador Carijó, eu acho que a opinião é válida, nós pusemos nosso nome, nós pusemos a nossa vida à disposição, o nosso telhado é de vidro. Aí sim, mas não pessoal. Não, pessoal. Pessoal, não. Pessoal, eu acho que a situação ficou um pouco maldosa. E como o senhor disse, acabou. Eu até nem ia falar, até eu nem ia me pronunciar, porque aquela história, a mídia, quanto mais você fala, mais bate, mais ela fede. Então, eu acho que, quando o vereador Carijó disse que a desculpa, eu acho que é o melhor comportamento da pessoa quando se sente que errou. Quando sente realmente que não usou de boa fé ou de boa vontade. mas duvido que isso aconteça. Eu acho que nós só temos que deixar passar e esperar para ver se mais coisas chegarão nos nossos ouvidos ou nos ouvidos das pessoas, porque tem muitas pessoas de bem que pensam diferente de nós. É só isso, presidente. Senhor, obrigado. Vereador Beck, só queria... Faz favor. Concede, só para fazer uma colocação, não falei... Quando Vossa Excelência falou do investimento, que são 4 milhões do PAC, de investimento na área, realmente eu, junto com o ex-prefeito Tico, que é assessor do deputado Alexandre Cures, todo mundo sabe, também todo mundo tem que saber, ele não é fantasma, que ele vai estar trabalhando. Eu fui junto na Sanepar, lá o Estênio Jacob, o Wallace Erequião, que é irmão do Erequião, até outubro mesmo para começar. Vai ser licitação, tem um tanto. Até o fim do ano começa essa obra, Pitanga. Então, notícias boas para Pitanga. Está trabalhando. Tico está cumprindo com sua obrigação, assessor. Está trabalhando, podem ter certeza disso. Obrigado. Obrigado, vereador. Só isso. Está livre o uso da palavra. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, solicito o senhor secretário que faça a leitura da ordem do dia. Matéria da ordem do dia. Em primeira discussão e votação do projeto de emenda à Lei Orgânica número 1/2009, altera o artigo 78 e atos das disposições organizacionais transitoriais da Lei Orgânica Municipal. Em primeira discussão e votação do projeto da emenda à Lei Orgânica número 1/2009, em discussão. Senhor presidente, só para tecer alguns comentários com relação a essa alteração da nossa carta, é que o governo federal vem concedendo essa revisão, esse aumento salarial, no mês de janeiro. E nós temos aqui na nossa lei orgânica, no município de Pitanga, o mês de maio como data base para concessão da revisão constitucional salarial, que na verdade são só reposições em razão das perdas inflacionárias. Então, para adequar a esse aumento que o governo dá no salário mínimo, está sendo proposto aqui que aumento nós também mudemos a nossa data base aqui. No mês de maio, a gente muda para janeiro também. Eu acho que é extremamente justo, vai possibilitar também aos servidores públicos do município de Pitanga ter essa revisão no início do ano. E vejo, assim, totalmente tranquilo, sob o aspecto não só legal, mas também de justiça, essa alteração da nossa lei. Em votação. Presidente, só para explicar. Essa votação altera o artigo 78, seria ali do governo, seria o 5.38 da data base? Seria a data base. Mudaria a data base, só a data base, que é hoje o 5.38, que foi de maio. Os últimos 12 meses desse ano, dessa data base, deu 5 ponto alguma coisa. No outro ano a gente não sabe direito, né? Só vai alterar a data, ou seja, todo mês de janeiro vai ser concedida a revisão, poderá ser concedida a revisão constitucional. Daí o percentual a gente não sabe, porque é de acordo com as perdas inflacionárias. Né? Tá, só uma pergunta, então. É que nem foi falado na sessão passada que esse 5.38 será, que nem para o magistério, será agora no mês que vem. Então seria a diferença, seria retroativa ou não? Com relação a essa desse ano, eu não sei. Posso garantir que do próximo ano terá que ser em janeiro. Desse ano, eu não sei como que eles vão fazer, se é retroativo ou não. Isso eu fico devendo a Vossa Excelência. Pessoal, a palavra. Até com relações técnicas desse projeto, através da nossa assessoria, até que nos anos em que tiver eleições, né, novo vereador, será concedido e não terá nenhuma implicação na questão complicação na questão administrativa, né? Na questão eleitoral. Então, né? Na questão eleitoral. Não, eu questionei porque foi falado que no próximo mês será, né, adotado o 5.38 também para o magistério. Então, seria a mesma, que seria no ano que vem. A data base passaria de maio para janeiro de todo início de ano. Só uma colocação com relação à colocação do vereador Meco. Essa questão dos professores realmente foi colocada ao vereador Fabrício, né, Fabrício? E até eu, no outro dia, estava estudando essa questão mais a fundo. Acho que legalmente isso aqui eles vão ter que estudar bem lá, porque eu estou vendo dificuldades, na verdade, na questão legal. Não sei qual vai ser a interpretação do jurídico de lá, do jurídico daqui, mas realmente eles vão ter que discutir essa matéria e não sei de que forma que eles vão fazer para enquadrar dentro da legislação. Porque essa, na verdade, tem a data base, né? A gente não teve tempo, na verdade, de analisar esse fato, porque isso ocorreu dentro da sessão, em razão de uma conversa rápida, alguns minutos antes aqui, e de uma ligação telefônica do Fabrício para o prefeito. Não, senhor, desculpa, então não está certo ainda. Então não é certeza que... Não, que eu perguntei para o vereador Fabrício, ele me disse que é certeza que o mês que vem. É, ele falou para nós, sim, que era certeza. Eu só estou colocando aqui essa questão legal que eu andei observando e vejo, assim, que... Até vou colocar isso para eles lá, que não sei como é que eles vão enfrentar a questão legal de que eu estou entendendo que não poderia mais dar. Eles estão entendendo que sim. Mas é uma questão para se discutir melhor, nem eu também se aprofundei tanto para realmente ter a absoluta certeza da possibilidade ou não de conceder essa revisão após a data base. É questão de alguns julgados que a gente encontrou e acabou. Peço. Mas não é definitivo, é só um estudo inicial que eu fiz. Então. Peço a palavra. Eu realmente a data base sempre foi aumento de salário mínimo no país, era sempre 1º de maio, era tradição. Todos 1º de maio, já todo o trabalhador brasileiro, né, esperava há muitos anos, né? E foram mudando, de repente foi já antecipando para mês de abril, e já março e fevereiro, e agora já janeiro. E realmente, quando tem o ano eleitoral, complica. Até nós discutimos aqui, eu nem comentei, mas na legislatura passada, tinha ano eleitoral, não podia nem dar aumento, nem 90 dias antes e nem 90 dias depois da eleição, não pode dar. Então, por isso que aquela lei também já ficou aprovada para 1º de 2009, porque não podia dar por causa do ano eleitoral. Então, essa data base, nós, por exemplo, vereadores, eu e o Meco e o vereador Rinaldo já estamos aqui. Mas outros, por exemplo, entraram dia 1º de janeiro. Então, quando é que é o ano da data base deles? Vai ser janeiro do ano que vem. Os secretários, o prefeito, o vice-prefeito, são os nobres, janeiro. E para o trabalhador também está mudando, então é até, é bom, 1º de janeiro. Eu acho válido, eu voto a favor disso aqui. Essa questão que o vereador Guinaldo colocou é uma questão jurídica, que de repente... no meu modesto entendimento, eu acho que não tem dinheiro para dar agora, mas pode dar retroativo depois. Eu acho que pode. Também muitas coisas dão aumento retroativo a mês tal. Eu acho que legalmente acho que vai dar assim, passar. É uma colocação. Eu acho que é uma questão que o executivo tem que analisar, né? E após vir esse projeto, que nós também vamos estudar ele. Né? É, exatamente. É uma coisa para a Obrigado, cultura, senhor né? presidente. Em votação, os vereadores que foram favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Nesse momento, passamos para explicações pessoais. O vereador poderá fazer uso da palavra pelo prazo de 3 minutos, por uma única vez, para manifestação sobre atitudes pessoais assumidas durante a sessão. Peço a palavra, senhor presidente. Concedida a palavra. Eu só quero justificar esse pedido de informações. Aqui o número 6/2009, onde nós pedimos aqui, eu peço a informação com relação à folha de pagamento com a implantação da Lei nº 1507, de 26 de março de 2009. Conforme eu já até falei nas sessões anteriores, foi uma valorização do professor, essa questão do piso salarial. Eu só gostaria, então, foi muito comentado aqui nessa casa. Então, para que essa casa receba, eu faço esse pedido em meu nome, mas eu acredito que seria o pedido de todas as vossas excelências, para que venha essa informação por parte do executivo, para que possamos aí ter esse conhecimento. Obrigado. Peço a palavra. Concedida a palavra. Eu acredito que, quando o vereador Adir até comentou sobre esse pedido de informação, ele pode até abrilhantar ou até facilitar esse estudo desse pagamento do magistério, se pode ou não ser pago, eu calculo que vai facilitar até a vida do executivo. Mas eu queria agradecer a presença de todos e também dizer que voto a favor e acho, também quero pôr a minha assinatura também, vereador, se o senhor me consentir nesse pedido de informação. Obrigado. Nada mais havendo, declaro encerrada a sessão, convocando outro para o dia e hora regimentais.